nessa vida. Olhar o que se passa ao meu redor. Sinto o amor se esfriando, a soberba aumentando, porque o homem já não quer saber de Deus. A aparência hoje tem prioridade, mas vergonha de ir com só se usa a meia verdade, porque o homem já não tem temor a Deus. Vem viver diferente, esse quadro Jesus pode inverter. Vem viver intensamente, vida plena. Só se usa a meia verdade, porque o homem já não tem.